faz muito tempo que ela partiu. Nem me avisou porque tinha que ir. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Oh,